Este é o Ilustres Desconhecidos sobre os Cop Shoot Cop. Nova York, 1987. Todd Ashley e Phil Puglio, ambos dos Dig That Hole e compassados noutras bandas ruidosas, juntam-se a David Uime, operador de teclados e samplers, dando origem aos Cop Shoot Cop, uma das mais ferozes e intransigentes bandas da cena alternativa americana da década de 90. Fortemente influenciados pelo movimento No Wave, o som dos Cop Shoot Cop é agressivo e visceral. O baixo agudo de Ashley, a percussão tribal em chapas de ferro de Puglio e as samples de Uime dão origem a temas principalmente baseados no ritmo, quase antimusicais. Este trio original grava o EP Headkick Facsimile, lançado em 1989 por uma pequena editora japonesa. Nesta altura, Phil Nats junta-se à banda como baixista para Todd Ashley se encarregar apenas do cargo de vocalista. Mas cedo percebem que o tom agudo que Ashley retira do baixo é essencial à banda, e assim passam a contar com dois baixistas sem qualquer necessidade de guitarras.

Em 1990, é lançado Consumer Revolt, o primeiro longa duração dos Cop Shoot Cop. Produzido por Martin Beasy e contando já com os préstimos de Jim Coleman no sampler, o disco é uma continuação do estilo nihilista do primeiro EP. Após uma série de saídas temporárias, David Wimmie acaba por sair da banda, ficando os samples e teclas a cargo de Jim Coleman. Consumer Revolt é lançado por uma pequena editora nos States, mas a pequena edição esgota num instante, devorada por uma base de fãs que grafita o nome da banda por toda a cidade de Nova York. Uma cópia do disco acaba por chegar aos ouvidos da Big Cat, editora independente com alguma dimensão no Reino Unido, que edita em 1991 o segundo álbum da banda, White Noise. Marcando uma evolução no seu som, nota-se em White Noise um maior cuidado com a estrutura da canção, ganhando-se em coesão o que se perdeu em abrasividade sónica. Este amansar relativo, unido ao interesse súbito das editoras em tudo o que é alternativo, leva ao interesse da Interscope nos Cop Shoot Cop. Thank you. Em 1992, os Cop Shoot Cop assinam pela Interscope. Facto extraordinário, tendo em conta que falamos de uma banda muito pouco dada a singles de sucesso e de uma editora de grandes dimensões, mas explicável na ressaca do sucesso de Nevermind. No mesmo ano, lança o EP Suck City, onde a banda demonstra claramente que não se vendeu, mantendo a escuridão agressiva de sempre. Curiosamente, o seu terceiro álbum, Ask Questions Later, acaba por gerar algum sucesso. O vídeo do tema $10 Bill torna-se um êxito na MTV, apesar disso não se refletir em vendas. Ainda assim, Ask Questions Later mostra a banda em evolução crescente em termos de escrita de canções, sem perder a sua identidade. Martin Bisi continua na produção, enquanto David Uime regressa para dar uma mãozinha no trombone. What you don't understand is where everything's leading. When all of the signs you see still point to overload. As you reach out your hand, a shattered picture is receding. Like taillights along that lonesome stretch of broken road. Just a reminder, a recollection of faces that will never come to call. When you've cut through the mask, when you've been through the grinder, sometimes you forget that you had ever been there at all. Appearing the world outside. O desejo de inovação dos Cop Shoot Cop leva-os a incluir guitarras no seu som. Steve McMillan, guitarrista na última digressão da banda, é o escolhido para participar nas gravações de Release, o seu quarto álbum. Apesar de não comprometer a agressividade da banda, a presença das guitarras contribui para o som mais polido do disco, produzido por Dave Sardi, apesar da presença de Martin Bisi na mistura. Todd Ashley, insatisfeito com a direção que a banda está a levar e com vontade de novas aventuras musicais, acaba por sair dos Cop Shoot Cop durante as gravações do quinto álbum, formando os Firewater. Os restantes elementos aproveitam as gravações incompletas e lançam o disco, bastante mais comercial, como The Red Expendables, em 1997. Foi o último folgo dos Cop Shoot Cop. Os Firewater de Todd Ashley continuam no ativo, enquanto os outros membros seguiram vários projetos de curta duração, sendo de especial nota a carreira a solo de Jim Coleman ou a presença de Phil Puglio na nova formação dos Swans. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Cop Shoot Cop. Até à próxima. Gentlemen, I want to thank you and also the American tunes. All right. Good night, brothers.